Controle, gol número 05. Controle 1935, tchau. Controle Salvador, gol 1605, decolou na sua escuta. No 605, contato radar na decolagem. Sou vigilante, suba 360, Zera Dael. 360 na Dael, 605. Autorizado a decolar, 150 graus, 099. Venha decolagem no 0, gol no 897. Gol no 715, chame Recife em 1288. 53 para autorização de tráfego. Dia, tá 3153, copia e aceita o 380 para o Galeão. 38, pronto, só aperta 313. Falta 3153, autorizado para o Galeão, nível de voo 380 pela Upper November 857 até Porto Seguro, Upper Zulu 16 até Gruff e Upper Zulu 14 até Tolkien. Decola da cabeceira 10, curva direita inicialmente na subida da El, em seguida para as posições Leda e Bidev. O transponder é 5153 e o controle em 119.35 Cotet. Autorizado Galeão, nível 380, prossegue via Upper November 857, Serra Romeu, Serra Golfo Romeu, Upper Zulu 16 até Gruff, Upper Zulu 14, Tokim, saída é a da El, Leda, Bidev, decola da 10 com curva à direita, 3153, transponder 119.35, controle. 153, correto o cotejamento, chame pronto para o pushback e acionamento. Gente, 3153. Salvador, 3597, posição de número 7, push acionamento. Autorizado o táxi, perdão, autorizado o push, chame para o táxi. O altímetro no 014 está 3597. 14, vai chamar para o táxi, 3597. Tripe 5514 para o push e acionamento, está aqui no PAT 3. PAT 3, checar o rádio por gentileza da intermitente de transmissão. Que está livre do PAT 3, chama Tax Tripe. Sim, grato Tripe. Romeu Alfa Eco Fox, bom dia. É, por gentileza, confirme a radial ideal de saída de Salvador e o pátio em que se encontra. Controle, papapá, Mike Jet Romeu, mantendo o voo pairado, próximo a Iguatemi, entre Iguatemi e Pernambués. Ok, gente. Papa Romeu Alfa Eco Fox na escuta, Procópio. Subida Momo após Albo e após direto para o destino, ok? Então chame quando pronto para a cópia completa. Após Albo, voo direto para o destino. Momo, Albo, direto. E a zero, chegada mais. Só o trip 554 para o táxi, POD 45, autonomia 4 horas alterna, Salvador. É, as duas aeronaves chamaram simultaneamente, o TAN 3507, por gentileza, POB, autonomia e alternativa. Fins 4 horas, 157. Está livre o táxi, pátio 1 no India e Alfa, no ponto de espera, a torre em 18.6, o QNH 1014. Tenha um bom voo, um bom dia, está 3507. India Alfa, 1016, ponto de espera, 3507, 14, obrigado. O trip 554, por gentileza. POB 45, autonomia 4 horas, alterna Salvador, senhor. 4 horas, Salvador e 45 a bordo. O senhor vai seguir o TAN. Via Pátio Uno, Índia e Alfa, no ponto de espera a torre 18.6, o QNH 1014, bom voo, agradeço a espera, o trip 554. Ciente, segue o TAM, via Pátio Índia e Alfa, quando pronto 118.6. Muito obrigado, senhor, um bom trabalho e bom dia. O 605, chame Recife, 1251. O Gol 9280 está livre para o posicionamento, chama para o táxi. Livre para o posicionamento, chama para o táxi, Gol 9280. Controle, papapá, mais que já chamou? Prossiga. Tá lembrando o setor aqui do Iguatemi, senhor, vai procurando de Beriperi. Gente. Gol no 897, chame Recife em 1251. 251, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3127, ponto de espera 10, pronto. TAM 3517. TAM 3517, ponto de espera 10, pronto. Sua transmissão está baixa. Autorizado decolar, 140 graus, 089. Autorizado decolagem 3597. Torre, muito bom dia, trip 5524, pronto, ponto de espera. Bom dia, número 2, aguarde para o ingresso. Aguardando. Papa Romeo Alfa Eco Fox, autorizado então para Serra, Serra Quilo Zulu, nível 280, a rota é direta. Decola da cabeceira 10, com curva, da cabeceira 17, com curva à esquerda, subida a Momo, após Albo e após direto ao destino. O transponder é 5152 e o controle em 119 decimal 35, corte. 2014 ajustado, já dá para interceptar o calor aí, apanar. Salvador, TAM 3, posição 1, 1 para o pushback de estacionamento. TAM 3153, autorizado puxa estacionamento, chame para o táxi. Pushback de estacionamento, Paulo Salvador, bom dia, Rio 5973. Confirme, chamando o solo. Rio 5973, senhor, para Recife 310, ciente da... Rio 5973, autorizado para Recife, nível 310, pela Upper Whisky 58. Decola na cabeceira 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5103 e o controle é 1935. Corteja. Rio 5973, autorizado Recife, 310, Upper Whisky 59, decola da 10, curva esquerda, Puca, subida Puca, transição Caju. Transponder 5103, controle saída 1919, decimal 35, Rio 5973. Rio 5973, estão confirmando a aerovia Upper Whisky 58 para Recife, ok? Chame pronto para o push acionamento no parte 3. Afirmativo, Upper Whisky 58, obrigado. November Alpha, intensidade 1, ok? Cheque o rádio, aguarde para a... November Alpha, solo. Controle, bom dia. Sente controle, obrigado, bom dia, 3597. Escutar, tá pronto pra cópia? Tá, alô, tá pronto pro táxi aqui, o Gol, por favor. Pronto pro táxi, confirma. Isso mesmo, estamos aí com 79. Autonomia de 3 horas e 28 minutos, nosso primeiro alternado é Salvador. Salvador, 3 horas e 20, 69 a bordo, tá livre o táxi, parte 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera a torre 186, Kenegar 1014, 9280 da Gol, bom voo. Ok, só correçãozinha, 79. November Alpha, está autorizado o voo local Salvador-Salvador pelo corredor Axé, decola da 17 com curva direita, acendendo até 1 mil pés, o transponder é o padrão 0171, controle 1935, corteja. November Alpha, confirmando o transponder é 0171, ok? Vai fazer toque arremetido em Veracruz, confirma. 514, decolou 13, chame o controle, bom dia. Aqui é canal do controle, bom dia. Curva esquerda para o corredor forte, Mineiro General. Salvador, gol 9280, aproximando o ponto de espera da pista 1-0, pronto para a decolagem. Ciente, mantém o ponto de espera. Tem ponto de espera, gol 9280. Sim, alto e claro, Índio Reberal. Paulo Tantres 153, está com 120 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando com o fim, está para um táxi. Está livre o táxi, bate 1 no Índio Alfa, no ponto de espera, torre 18,6, QNHMI 14, bom voo e bom dia, 3153. Bate o Uno, Índia Alfa, 186, 1014, 5514, na Puca. Vigilância, ascensão 150. É, ascensão 150, preto. Tudo espera da pista 97, Índia November Alfa. Ciente. Ok, ciente. 0 mais 4 minutos para decolagem. 9280. Salvador, Sideral 9970 no localizador. Completa sinal, torre no 86, Sideral 9970. 1815, Sideral, bom dia. Tem aeronave da Sideral, que está umas 4 milhas, 3 milhas de Simbra ainda, mas o motivo não foi esse não, foi aquela aeronave da Trip, que decolou à sua frente e o controle achou por bem manter a sua posição. 280, sim. Salvador, bom dia. Sideral 9970, estabilizado, trem baixo travado. Bom dia. Autorizado pouso no 70 graus, 069. Livre pouso, Sideral 9970. Dan 3597, chame Recife em 1288. Recife 1288, obrigado, Dan 3597. Pessoal do Salvador, Rio 5973, para a Puxa de Estacionamento, parte 3. Na intensidade 1, ok? Qual aeronave chamando? Rio 5973. Ok, autorizado, puxa acionamento, cheque o rádio, Rio 5973, QNH 10 ou no 4. Ok, QNH 10 ou no 4. Gol 9280, pista livre, autorizado a decolar, 160 graus, 079. Autorizado a decolagem, gol 9280, bom. Sideral 9970, no solo 20, liberou à direita, solo 219. 219. Salvador, o seu 31530. Firme. O seu 3153 está pronto, ponto 010. Alinhar e manter. Mantenha o 0. Prossiga, sideral 9970. Ok, livrei tonal. Não é possível compreender, sideral. Repita a solicitação. Ok, estou na Alfa para o pátio 3. Alfa e quilo para o pátio 3, sideral 9970. Cheque o rádio, intensidade 1, ok? Ok, vou checar. Alfa. Solo Salvador, bom dia, o Mike Tango Juliette. O Papa Romeu, Mike Tango Juliette para Teresina 280, copia? Copia, tá pronto. Mike Tango Juliette autorizado para Teresina, nível 280, rota direto, decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Momo, Albo, apoio direto para Petrolina. Seguida direto para Teresina. O transponder é 5147, o controle em 119 decimal 35, contexto. Está autorizado, Teresina 280, decola da pista 10, primeira curva direita no perfil da Mono Albo, depois DCT Petrolina, após DCT Teresina. O transponder é 5147 e o controle 11935. Correto, Mike Tango Juliette, chame pronto para o push e acionamento no pátio 3. Vamos lá para o push e acionamento, Mike Tango Juliette. Pela direita de 10 graus por 10 milhas. Tá livre. Salvador approach, American 980 out of 21.8 for flight level 160. Para Recife 330. 3190, aguarde o instante, copia Recife 330. As Salvador approach, American 980 out of flight level 210 for flight level 160. Good morning, American descending, maintain flight level 050, bomb arrival, squawk cadence, American 980. Alright, descend to flight level 050 on the bomb arrival. Right, Denny. Zero, copia. Já 3890, autorizado para Recife, nível 330, pela Upper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é 5155, controle em 119.35. E a torre 186, quanto é isso? Decolando Recife, 330, decolando da com curva esquerda, da 10, Puca, Caju. E após a polícia 58. O nosso código de transporte fica 5155, controle 1935 a 2286, 3890. Correto, 3890, chama o plano para o puxo e acionamento no 4. Chamaremos para o plano no 4, obrigado. Salvador, Rio 5973 com 5 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alterando Salvador, pronto para o táxi. 5 a bordo, 3 e 15, Salvador, tá livre o táxi via Bate 1 no Índia Alfa. Contra espera a torre 186, o altímetro 1014, bom voo e bom dia. Rio 5973. Bate da Alfa, manda no ponto de espera a torre 186, Rio 5973, grato, fazendo isso. Siga, Alfa é Fox. 3153, troque o primeiro dígito do código transponder para 5. Troque código, acione 5153. Ciente, código 5153, 3153, solicita voar, Leda. 2, o controle em 119.35, contagem. Controle 3153? Agora sim, então, 3153, em, cruzando 50 em ascensão 380, mantém o perfil. Feco Fox, correto, cotejamento, chame pronto para o push e acionamento. O acionamento táxi de volante chamará a torre 1862, o altímetro 1014, qual é o POB? Ok, confirmo com a torre então.